anonimo di tappa. Sello. Faço uma viagem de volta à origem. No meio do caos organizo minha mente. Despisto do ego e no verso me expresso. Apresso meu passo, pois o tempo passa. O universo adentro na brisa da massa. Faço minha prece, ritual do rasta. Quito minha dívida ao preço da dúvida, dádiva. O tapa na cara dos cara que é mono. Estéreo, mistério, etéreo. Compondo na frase estética, menção poética. Missão frenética, bom senso e ética. Dentro da métrica, ação profética. Força cinética, vitória épica. Onírica, lírica, letra satírica. Crônica escrita com visão empírica. O beat e o beat, os livros do Nietzsche. Amor de Afrodite, ao rap, ao grafite. O plano que sofre a ação da matéria. Mas a jornada é espiritual. Anônimo, Nitapa. Quimera da Babilônia. Fórmula secreta, xerica. Anônimo não estralando no som, trazendo as evidências, um mundo de aparências, escravo da ciência. Sou eu que crio vício. Beat, acender ideias pra ver fogos de artifício. Insight, estralo que admiro. Atritos nesse caos, não que fomos, não que somos. A imediatização é ilusória, reflexos. Cabreiro, último morteiro no rojão de 12 tiros. Contusão, atômica, ligação, iônica, vibração, harmônica. Escolhi e lidem com isso, fujam do tempo do relógio. A inércia da disputa deixe sobre o mundo louco. Sobre o escopo mal traçado me intriga. Energia livre, Nikola Tesla, salve, deu certo meu parça. A luz que me ilumina no esgoto e vem de graça. Revela o que te eleva quando se releva os erros. Só pra quem merece. Intrínseca a noção dessa ambição sem distinção. Tudo cresce, até lá a prece me segura. Enquanto não evolui tal conceito de loucura. Permeio esses segredos como a chuva pela terra. Permita-me acendê-la nas noites escuras, onde a culpa se acumula e se instala como um grito que entala na garganta. Acho que não vou bem da cabeça, quem me vê de fone tem certeza. Passado que some, encontro, desmonto, remonto e te aponto meu nome num conto anacrônico. Onde surgiu? Muito além. Explodiu. Big Bang. Quem que tacou fogo no pavio? Hein? Naipe de uma estrela que caiu em Jerusalém. Sou poeira que subiu. Pouco fragmento. Mas é o pouco que sobra de pé depois dos barraventos. Caralho, mano. E aí, meu? Tá aí, velho? Tô aqui, nego. Osso pra rodei com o pé do Bud. Aqui é pra trás. Cê é louco, eu já perdi meu campo.